muito tempo eu ouvi a sua voz e o mundo parou. Éramos só nós dois. Do outro lado, a tua respiração trouxe de volta um velho coração. Tantas memórias guardadas no peito, palavras caladas, segredos sem jeito. A vida nos levou pra tão longe assim, mas ouvir-te foi voltar ao nosso jardim. Eu queria dizer o que ficou, mas os anos transformaram o que sou. Teu olhar ainda vive aqui em mim, uma saudade que não tem mais fim. E no telefone eu senti você, cada palavra me fez reviver. O amor que nunca morreu só dormiu, mas acordou quando tua voz me atingiu. Entre barreiras, princípios e dor, ficou tão claro, ainda somos amor. Das batalhas que tens enfrentado, e meu silêncio virou um abraço calado. Queria tanto atravessar o tempo, mas presos estamos num contratempo. Os anos passaram, mas nada mudou. Teu nome ainda vive onde o amor ficou. Mesmo com vidas que não se cruzam mais, teu sorriso ainda me traz tanta paz. A dor de saber não dá pra voltar, mas o coração insiste em não calar. Teu sorriso vive no meu olhar, como o sol que insiste em brilhar. E no telefone eu senti você, cada palavra me fez reviver. O amor que nunca morreu só dormiu, mas acordou quando tua voz me atingiu. Entre barreiras, princípios e dor, ficou tão claro, ainda somos amor. Depois de desligar, o vazio ficou. As palavras que não disse não calar. Teu sorriso vive no meu olhar, como o sol que insiste em brilhar. Te agradeço pelo pouco que me deu, mas o coração ainda é todo teu. E no telefone eu senti você, cada palavra me fez reviver. O amor que nunca morreu só dormiu, mas acordou quando tua voz me atingiu. Entre barreiras, princípios e dor, ficou tão claro, ainda somos amor. Depois de muito tempo eu ouvi a sua voz e o mundo parou. Éramos só nós dois. Nosso amor é um segredo sem fim, uma canção que vive dentro de mim.